É das vielas. Cangueiro que eu convoquei, quebrada manchada por vários cadáveres, crivado de bala na terra sem lei. Seja bem-vindo à cidade do mal, onde a tua vida não vale um real. Tá sempre estampada, sempre destacada, com a imagem queimada por todo jornal. É, bagulho é fosco, meu irmão, mas é normal. Mas colo errado, um passo em falso, e aqui pode ser fatal. Chacina atrás de chacina, acontece por todas as vilas. Polícia que é a solução, muitas vezes é quem extermina. Não passo pano pra porco de farda, aqui na quebrada só pisa e distrata. Quem não respeita não tem argumento, e com o diabo no couro só dá coranhada. É facção, e no comboio é a quadrilha das áreas, batendo de frente com esse sistema e com essas leis que não servem pra nada. Na minha quebrada pode não ter lei, mas tem talento e tem rap de sobra. Tem vários guerreiros de várias comarcas que já construíram diversas histórias. Fecha tua boca quando for falar, dizer que Alvorada é uma terra sem dono, que aqui nós que sabe, nós que representa, é nós que domina essa porra de jogo. É nós chegando, vagabundo, pesado sem da guela. É só guerreiro louco, gangueiros da viela. Venho da MR, minha vila, minha quebrada. Uma terra sem lei, zona leste de Alvorada. Aqui o bicho pega, prode que não é brincadeira. Não dá pra ratear e nem fica de bobeira. Luz no fim do túnel, não existe sangue bom. Se brilha uma luz, com certeza é o camburão. Pronto pra enquadrar, pra forjar ou pra bater. Na madruga é foda, mas aí o que fazer? A violência cresce a níveis alarmantes. Irmão matando irmão, várias tretas de gangues. Mas apesar de tudo, o rap segue firme, salvando os irmãos das tretas do crime. Alvorada City, se tu quer sobreviver, respeite as quebradas e mantenha o proceder. É do estopim que eu vim pra fazer o rap. Não vim pra fazer teste, direto da zona leste. Aonde a polícia fede, mata até quem não deve. Aquele mendigo jogado, na rua dormindo ao relento. Me chama o cachorro louco, no peso do estilo do gueto. Rap de gangue perigo, nunca plantando inimigo. Falo o que falo no fato, a verdade que eu te digo. O arriado que não se compara, pior polícia bandido. CL Alvorada, milícia que tem espinho. O cão exterminando, causando terror e pânico. Meu verso é sangrento, cotidiano é violento. Gueto estilo, estilo do gueto, gangueiro que põe respeito. Gueto estilo, estilo do gueto, gangueiro que põe respeito. Não tô por brincadeira, teste pra quem é bobeira. Audacioso na levada, esperto na vida inteira. Esperto na vida inteira. Então vem, fala novidade. Quantos que queriam mudar de verdade? Quantos nem chegaram na minha idade? Se nem o prefeito morar na cidade. Homicídio, notícia, maldade, causando o medo na sociedade. Sexto no ranking nacional da criminalidade. Terra que bandidos fazem julgamento. Pancada na mente ou balaço nos peitos. Cada um segura seus BO e aprende isso desde cedo. É a guerra da facção. Tem calibre, tem munição. Quantos corpos tão escondidos na lagoa do cocão? Orando por quem tá vivo e não virou queima de arquivo. Terra que manda quem que pode, obedece quem tem juízo, colabora sem dar perdido. Última banda dos trilhos, viajando num Corolla pra dentro de um presídio. Patrão de baixo, cruz sedã, dando bom dia, Vietnã. Marola chapando, bombando, som alto, travado até às 6 da manhã. As lei é nossa, doidão. Então enterra teus vacilos. Zona Franca de Alvorada, gangueiros, campo de extermínio. E na quebrada onde eu moro, o futebol não é mais com bola. É 5 loucos, encapuzados, fuzil e as pistolas. Não ronda, fit clonado, invade casa, é extermínio com a mãe. Dentro de casa exterminaram com o filho. Pau, foi no milho. Pau, foi tu que quis. Entrou pro time errado e morreu pelo nariz. Não quer trampar, tem vergonha de puxar uma reciclagem. Lamento, caixão fechado pra muitos, tu já foi tarde. Nesse som eu não queria narrar o cotidiano da quebrada onde eu moro. Mas foi mais de 20 mano num ano. Vou te falar, tiozão, crime não tá fácil. Entrega o celular, o carro, teu crânio que vai pro espaço. Mercado de trabalho escasso, é isso que me deixa puto. É tanta coisa pra falar, mas eu tenho poucos minutos. É a praga que vem pra roubar o cenário. É a chuva de bala na terra sem lei. De munição, informação que não fui eu só que criei. E o ódio nos olhos, postura fria, postura fria. Andando na rua, andando na rua, mirando quem via, mirando quem via. Sentido gelado da queda, que não vê o que cega. Alimentando conduta que quebra e tua paz. Pisando em falso na trilha de sangue. O gelado do ferro conquistas infame. Aonde quem mira na falha atira na própria mente. O atrito do tambor e a mão direita treme. E o olho que brilha que pede socorro na costa do morro. Agora de falha te fere com faca e deixa tua alma trancada na sala. Demônio te queimam com ferro em brasa. Na volta pra casa já tem companhia. Conduzida dos ratos mal aventurados. Só rezam que fatos cortaram tuas asas. Na volta pra casa já tem companhia, condução dos ratos mal aventurados. Só rezam que fatos cortaram tuas asas. Zona Frank Studio, gangueiros da Viela, terra sem lei, alvorada.